Bom, voltando ao nosso texto, Abraão pega uma mentira no meio do caminho. E você sabe que o pai da mentira é o diabo. E todo mentiroso traz consigo, se não se arrepender, um lastro de maldição. Porque uma mentira, ela chama outra mentira, que chama outra mentira. E é muito ruim andar na mentira, que você tem que inventar sempre uma para cobrir a outra. E o mentiroso normalmente é esquecido, porque ele fala uma coisa para você, depois ele fala outra. E você está vendo que ele está mentindo. Então, quando Abraão passa pelo Egito, ele fala com Sarai. Sarai, olha só, o negócio é o seguinte: como a gente já é mesmo da família, a gente é meio primo, casado meio primo, quando a gente passar pelo Egito, como você é gata, eles vão oferecer muitos camelos por você. Eu tenho certeza que eles vão me matar só por sua causa. Que como você é muito bonita, eles vão ficar com você. Então vamos combinar que a gente vai mentir. Quando perguntarem, você diz que é minha prima. Combinado? Aí a mulher fala, o que com ele? Combinado. Recém-convertido, gente. Quem nunca passou por uma situação dessa? Acabou de ser chamado. Tem pouco tempo ainda que está andando com Deus. Você vê que Abraão tem mania de altares. Por quê? Porque sua família fazia deuses. A sua família era idólatra. Sua família vinha de um movimento ocultista. Então ele acha que Deus gosta disso. Então, onde ele passa, ele faz um altar. Onde ele para, ele faz um altar. Ele dá sete passos, faz um altar. Ele tinha uns cacuetes ainda da sua vida passada, pregressa. E ele leva logo com ele que tinha mais cacuete e meio. E eles eram dois com muito dinheiro e muito cacuete e muita história pregressa. Eles ainda iam errar muito. E eles chegam ali no Egito. E quando chegam no Egito, o que acontece? Pimba! Sara, que gata, fica por aqui. E ele diz: pois não, meu senhor, é a minha prima. A mulher deve ter dito para ele: vou te matar. Eu não sei quantas mulheres já se sentiram usadas numa situação como essa. Vai lá, resolve você. Vai lá que tu quebra essa na ideia. É melhor você ir lá, desenrola isso aí para mim. Você é mais desenrolada aí com essa coisa de business, sabe? Você sabe, vai você. Isso é abuso emocional o nome disso, tá bom? O que aconteceu com Sara é pior do que abuso emocional, porque ela foi dada como moeda de troca pela própria vida do marido. Quer dizer que Abraão estava pagando ali de bobão. Abraão, naquela hora, estava sendo aquele cara que não teve coragem de encarar o faraó do Egito. Ele preferiu dar a mulher dele para poder se safar do que encarar e dizer: não, é minha mulher, tá comigo e nós vamos passar. Se morrer, morre todo mundo. Prefiro assim. Ele não. Ele cola com o Ló, fica com os rebanhos, fica com o dinheiro e fala com Sara: fala com esse cara aí que a gente tem que passar. Eu imagino que Sara deve ter ficado tão magoada com isso que ficou até estéril. Tem fundo emocional nessa esterilidade dela. Você imagina que você. Gente. Posso contar uma historinha? Vai virar chavão essa. Estou eu no aniversário de casamento com o pastor Israel. E a gente acabou de renovar alianças. E eu estava com uma aliança diferente, grandinha assim. E eu fui para o mercado. Fui andar no mercado árabe. E tem a parte árabe. Eu vou contar essa, Isaac. Tem saída. Aproveitar que ele está em reunião sobre a galeria. Eu vou contar essa. Depois ele vai assistir mesmo. Não tem problema.